poder, armas e drogas pode custar caro. O preço é sua vida e alma, fique preparado. Se cair pra dentro, não existe volta. Sangue, revolta, mundo do crime é foda, dura realidade. No tempo de criança, quanta pobreza, miséria, falsas esperanças, desespero, desejo mudar de vida. Qual é a solução? Quero encontrar uma saída. Minha mãe tanto rala, já não suportava, se matando, dando duro e a gente sem nada. Nosso barraco chovia mais dentro do que fora. Um pai safado que nos virou as costas. Lembranças do meu último aniversário, eu com meus trapos velhos, o mesmo tênis furado. Minha mãe chorava e eu sabia bem porque. Aquele abraço forte sinto até hoje, pode crer. Quantas noites acordado sem dormir, peço uma luz pra Deus, uma saída enfim. Minhas preces foram ouvidas, mas por quem não devia. De repente no meio de um encruzilhado eu me via, dois caminhos e um destino para minha vida. Fiz minha escolha, comecei tráfico no colégio, dinheiro fácil. Logo segurei um ferro num 5-7 rende. E eu vou mais a fundo, vou começar agora a garantir meu futuro. Coisas que nem sonhava, já tinha em dobro. Várias tonas, dinheiro, meus cordões de ouro. Na minha área, na boa, sem mexer com ninguém. Prometo, véi, só vou tirar de quem tem. Me sentia o cara dono da situação. Já podia parar, mas eu não paro não. E tudo indo bem, até o dia que reagiram. Quebrei minha promessa, cometi um homicídio. Deste momento pra cá, só desgraças. Perco o controle da situação, reajo a bala. O homem cai, sangue corre pelo chão. Um pai de família morre pelas minhas mãos. Hoje estou na pior, sem amigos, sem honra. Um cara assustado, com medo da própria sombra. O que resta agora? Lembro das brincadeiras. Bola de gude, solta pipa, futebol na poeira. Deus escreve certo por linhas tortas, acredito. Precisei, minha mãe veio de braços estendidos, desesperada, com o coração em lágrimas. Tô arrependido, mas não posso mudar nada. Agora reflito, paro, penso. Sei que estava errado e eu mesmo me condeno. Quanto mal eu já fiz por míseros trocados. Quantos eu matei, quantos joguei no buraco. Não chore, mãe, talvez haja uma esperança. Talvez eu possa ser de novo sua criança. Só lembramos do Senhor quando precisamos, Deus. Arrependi de coração, mais um filho seu. Eu tive uma escolha e fiz a errada. Não deixe, meu Deus, que eu perca a minha alma.